CD-MP3-1, da pasta 0 até a pasta 20. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. Nome do livro: A Grande História da Evolução. Autor: Richard Dawkins.